Brasil da qualidade é doído a gente ver a cruel desigualdade. O pobre fica mais pobre, o rico enriquece mais. Tubarões e agiotas aumentam seus capitais. Os tais colarinhos brancos da cadeia vive ausente. Os malandros de casaca estão agindo livremente. O povo segue sem rumo numa canoa furada. Tem tudo quem não trabalha, quem trabalha não tem nada. 10% come a carne, 90% rói o osso. Meia dúzia come a fruta, o resto engole o caroço. A inflação é uma espada que fere e causa pavor. Salário sobe de escada e os preços de elevador. As crianças têm o pena, são as que padecem mais. Vão perdendo a esperança de ter conforto dos pais. Os poderes competentes nada fazem para o povo. Nós estamos num aperto igual o pinto no ovo. Não adianta rezar terço nem pedir Nossa Senhora. A santa já não dá conta do povo que sofre e chora.